não vai dar. Com a cabeça fervendo, eu vou pra lá de Bagdá. Se você não vier, diz pra mim, oi, oi, diz pra mim. O que você sente por mim? Ai, por favor, meu bem. Diz pra mim, oi, oi, diz pra mim. O que você sente por mim? Toda vez que eu te vejo, fico louco de desejo. Se eu te pego, eu te requebro e faço de você um rio de amor, meu bem. Diz pra mim, oi, oi, diz pra mim. O que você sente por mim? Ai, por favor, meu bem. Diz pra mim, oi, oi, diz pra mim. O que você sente por mim? Quero ser teu paraíso, teu pedacinho de céu. Eu te chamando de Eva e você de meu Adão. Ai, que louca paixão. Toda vez que eu te vejo, fico louco de desejo. Se eu te pego, eu te requebro e faço de você um rio de amor, meu bem. Diz pra mim, oi, oi, diz pra mim. O que você sente por mim? Ai, por favor, meu bem. Diz pra mim, oi, oi, diz pra mim. O que você sente por mim? Quero ser teu paraíso, teu pedacinho de céu. Eu te chamando de Eva e você de meu Adão. Ai, que louca paixão. Diz pra mim, oi, oi, diz pra mim. O que você sente por mim? Ai, por favor.